Todo domingo havia banda no Coreto do Jardim. Com as páginas sonoras mais nostálgicas, você está ouvindo e curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã, o nosso negócio, a pedido é música. Nós vamos atender o e-mail que vem de Ribeirão Preto, a capital do chope, a capital do café. Quem nos envia o mesmo é o nosso gentil ouvinte, o ribeirão pretano, o senhor Valdo Piedade Lago, que está em sintonia com a Rádio USP de Ribeirão Preto em 107,9. E ele quer ouvir nesta manhã, em arranjo do Renato de Oliveira, Zezé Gonzaga, cantora viva para a satisfação nossa, uma das mais afinadas vozes femininas. Zezé Gonzaga canta, do Henrique Vogeler, Linda Flor. Conjunto São Carlense Entre Amigos, também desfilando entre nós. E este conjunto canta do sambista saudoso Geraldo Pereira, Escurinho. Tudo isso para ele, que reside na Cal do Café, a capital do chope, a nossa acolhedora Ribeirão Preto, o senhor Valdo Piedade Lago, que está conosco nesta manhã, e ainda quer ouvir, do poeta Luiz Antônio, arranjo também do Renato de Oliveira, Lana Bittencourt, defendendo Poema das Mãos. Pra você, meu zoinho fechou. E quando o zóio eu abri, quis gritar, quis fugir, mas você, eu não sei porquê, você me chamou. Ai, oi, oi, pena de mim, meu senhor do bom fim, pode em pé se zangar. Se ele um dia souber que você é que é, ioiô, chorei toda noite, pensei nos beijos de amor que te dei. Ioiô, meu benzinho, do meu coração, me leva pra casa, me deixa, mas não. Chorei toda noite, pensei nos beijos de amor que te dei. Ioiô, meu benzinho, do meu coração, me leva pra casa, me deixa, mas não. Ai, oi, oi, eu nasci pra sofrer. Fui olhar pra você, meu zoinho fechou. E quando o zóio eu abri, quis fugir, mas você, eu não sei por que você me chamou. Ai, oi, oi, tenha pena de mim, meu senhor do bom fim. Que agora está com a mania de brigão.

mesmo no lotação. Falando um pouco alto é falta de educação. Se entra no boteco pra tomar um paradiso, Que bom, mas que bom mesmo é de estar num domingo ouvindo e participando de um chartinho, um coreto, a música e a saudade. Com gravações autênticas e originais, aquelas tocadas no rádio da vovó. Juninho, vamos para mais um intervalo e na volta nós vamos Marília Medalha, Doris Monteiro e Maria Creuza.